quis, eu estava afim. Naquela noite que me entreguei, também te dei meu coração. E o que fiz foi por amor. Alô, você! Você foi uma mentira, um sabor amargo de um amor. Por ironia do coração, você por mim se apaixonou. Agora é tarde, já não quero mais. Tira o pé do chão e pula! Deletei esse amor do meu coração. Você foi uma dor, uma ilusão. Deletei esse amor do meu coração. Você foi uma dor, uma ilusão. Jogue a mão pra cima e bate na palma da mão. E você foi uma mentira, o sabor amargo de um amor. Por ironia do coração, você por mim se apaixonou. Agora é tarde, já não quero mais. Vivi!